frequência livre. O voo no 755, alinhar e manter 1-0 após o Webjet. Você mantém após o Web, voo no 755. Take off runway 10, after take off, turn left, Puka departure, Zipar, transition, squawk 5531, Salvador control approach, frequency 120.8. Certo, João, flight level 370, upper Zulu 10, until Natal, then flight plan route. Runway 10, after departure by the left, Puka departure, Zipar transition, squawking 5521, and after departure 120.8, Portugal 022. Portugal 022, squawk 5531. 5531, Portugal 022. Portugal 022, read back correct, your project first startup. Portugal 022. Solo Salvador Web 6722, livrou a Eco. Web 6722, taxi pela Alfa, Juliette, gate 03. Alfa, Juliette, 03, 6722. Passarelo 2263, desça para 3.000 pés, que é legal no 090. 2015, 2263. Cheque trem, pouso autorizado na 17, o vento é 120 graus no 09. Mike Bravianchi. Bianchi, baixado travado. Descendo cerrado, Vitor Mike Quebec. Ciência, porta visual com o campo, Vitor Mike Quebec. Porta visual com o campo, Vitor Mike Quebec. Decolado ao 08, chame o controle em 120, decimal 8. 08, 7. Estabilizado, Tantan 3190. Tantan 3190, complexo final, chame torre 1895. 6895, boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Passarei 2263, desça para o 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3. Controle, boa tarde, Gol 755, decolou. Boa tarde, Gol 755, contato radar, suba para o nível 360, valida. Ok, 360, confirma o final. Valida, Gol 755. Ok, voando Leda, 755, vai. Juliette Serra Tango, da presente Voiduna. Gol no 013, Santo Centro Recife, 1251, alterne 13325. 1-3325, no 013. Santo 90, está livre o pouso na 10, o vento é 1-0 graus, 089. Livre o pouso na 10, Santo 3190. E o Mike Bravianchi no solo 09, está autorizado o táxi. O senhor vai para Conga? Cliente, tá livre o táxi até o Graé, via pista no 7, táxi aí, Oscar. Vitor Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, boa tarde. Vitor Mike Quebec, ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17 e aguarda autorização de pouso. Ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17, aguardando autorização de pouso de Vitor Mike Quebec. para 40 na provisória. Juliette Serra Tanto, desce para 3 em Delpés, QNH no 0 no meio. Para 3 no meio, na 0 no meio. Gente, boa noite, Mike Bravian. Tá 3190 no solo, usando 2, libera a direita, 1219, o solo. 1219, boa noite, boa noite. O Mike Quebec, livre o pouso na 17, o vento é 120 graus, 09, nosso, Quebec. Pouso no 7, Vitor Maia, Quebec. Aqui fala Alfa Juliette, Gate 08. Alfa Juliette 08, 3190. Gente, passaram 2263, completo final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, passei 2263, boa tarde. Passarei 2263, boa tarde, o ajuste no 0 no meio, aguardo autorização de pouso. 2263. Centro Recife, 1251, alterne 13325. Ok, 251-3385, boa noite com o 75. Afirmo, Vitor Mike Quebec, seu solo foi ao 1-4, está autorizado o táxi para o PAT 4. Boa tarde, Gol no 601, autorizado de chegada Bonk, desça para 4.000 pés, QNH 0 no 6, livre das restrições de velocidade. Passarei 2263, pouso autorizado na 1-0, o vento é 130 graus, 1-0 nosso. Cuidado, pouso na 1-0, 2263. Mike Echo Papa, maintain visual conditions, QNH 1016, report rotatório. Está livre o táxi até o ponto de espera da 17. Fique atento a um tráfego, um Viper, em sentido contrário. Me chame no ponto de espera para decolagem, Guardião 07. Gente, Quebec, fique atento ao Eurocopter, o Guardião 07, aí, prosseguindo em sentido contrário. Final da 1-0. Siga até o Oscar Zulu. Osiris 2-2. Clear. Espera para a parte 8 for taxi. Informação para o 9 for taxi. Ação, não é isso? Gente, aguarde só um instantinho. O Guardião 07, decolagem autorizada, da 17. O vento é 140 graus, 112 nós. Boa tarde, Gol no 612, autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Desce para o 050 na Mari, Gol no 612. O passaredo 2263 no solo, aos 18, direita 129, o solo. Direita 219, grato. 07. Boa tarde, Guardião 07, mantém as condições visuais, QNH 096, reporte visual com Dina. Passar na visual com Dina, Guardião 07. Quilo, para o pátio 3, na posição 1. Alfa Quilo, pátio 3, posição 1, 2, 2, 3. Acione 0110, mantendo 500 pés, e após decolagem tome pro norte, hotel Oscar Zulu. É, não há tráfego a reportar no setor norte, a decolagem por conta em risco, informe fora do solo. Boa tarde, Sanai 6143, da sua identificação, autorizado chegada a Bonfo, desfazendo o nível de voo 060. Identificou na Bonfo, então 060, 6143. Voo 1856, informação Whisky, confere, autorizado para Recife, nível 390, via Amper Whisky 58. Decola da 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5544, controle 120, decimal 8. Autorizado para a recepção 190, via Amper Whisky 58, decola da 10, 1856, correto? Repaixo pronto para puxacionar. Será pronto. Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, prossiga. Está estabilizado, vai prosseguir mais 2 milhas. A intenção é circular para o 97 com base pela direita. Gente, reporte no ideal para modificação de regra. O vento é 120 graus, 10 nós para o cheque. Oscar Zulu, tome a proa norte e chame o controle em 120.8. Controle, é o Papa Tango, hotel Oscar Zulu. Prossiga ao hotel Oscar Zulu. Decolada R, imagem 2, é um voo no grupo Zulu para Caturno. Qual seria para o ideal para o destino? 0131. Gente, mantém as condições de usuário, que é legal no 0116, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu. Gente, Juliette Serra, o plano modificado aos 23. Abandone a final da 10, com curva à esquerda e chame na final da 17. Positivo, já curvou na esquerda, vai interceptar a curva da 17. Vou no 612, dá presente, vou e Duna. Duna, vou no 612. Teste frequência livre, guardião 07. Convém que chamou o controle. Rom Portugal, 0 de 2, Ribeirão. 0 de 2, taxi via April 1, India on loading point, Tower 118, decimal 95, KNA 1016. April 1, India on loading point, Tower 118, 95, KNA 1016, Portugal, 0 de 2. 40 graus, 08 nós. Sabe? Esse é mais carinho. Como 601, desço para 2.000 pés, livre LS, a porta estabilizada. 2.000, chama estabilizado, agora 601. Hotel Oscar Zulu, informe que mata para pouso. Sim. Salvador, Oxa 6201, autorização Salvador, para Rio de Janeiro. Oxa 6201, autorizado para o Galeão, nível 360, via Crisulo 10. Decola da 10, com primeira curva de direita, saída da Euleda. Após o bridge, onde intercepta o Crisulo 10 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5543, controle 120.8. 36, conforme a Crisulo 10, decola da 10, da Euleda, DIG 5543208, Oxa 6201. 201, né? A gente faz R nave se você quiser, tá? Dial Leda Bridge pro Chanel 6201, não sei. 4000 pés, QNH 1016, redução para 2109. 7 para 4000 com 1016 no ajuste, reduzindo para 210, o Chanel 6143. Star Portugal 02, ready for departure. Gal 022, cleared for takeoff, runway 10 wind 130 degrees, 10 knots. For takeoff, runway 10 Portugal 022. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Aterrissado Brasília, 2380, conforme a rota do plano, Apesulu 17, decola da posição 90, primeira curva à direita será água, direção elétrica, transponder 5546 e o controle 120, decimal 8, da 3567. Então, 3567, correto, rapaz, pronto para posicionar. Já está pronto para posicionamento, da 3567. 3567, livre acionar, pode para ataque. Autorizado, são 357, pode para táxi. Pode dar para o táxi, 357. Eu sou o Mike, é com o Papá, Rodotória. Mike, é com o Papá, contact Tower, 1-1-8-9-5. Thank you. Control Tower, Papá Romeo, Mike, Echo, Papá Rotatória, Lane, Runway 17, Apron 4. Mike, Echo, Papá, Contact Tower, 5218.95. Alright. Mike, Echo, Papá. Mike, Echo, Papá, continue na final da 17, aguarde autorização de pouso. Ok, final approach, stand by for landing. Okay, I'm so sorry. Continue approach on runway 17. Wind 120 degrees, 08 knot for check. Okay, thank you. Gal 022, airborne at 299, contact departure 120.8. 120.8, Portugal 022, with us. Portugal, Portugal 022, on book departure pass 1703. Portugal 022, radar contact, flight level 370, book departure. Na passa level 370, pouco de parte, Portugal 022. Papá, clear to land, runway 17, wind 120 degrees, 08 knots. Okay, clear to land, runway 17, the parking will be at apron 4. Okay, roger, apron 4, after land. Hey, roger. Localizador, Gol 601. Gol 601, no complexo final, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Chanel 1143, desce para 3000 pés, redução para 1809, número 2 na aproximação. Desce para 3000 por 180, 6143. 301, boa tarde, continue na final da 10. O ajuste é 10 no meio. Para informação, temos um Eurocopter pousando aqui na pista 17, não vai interferir no seu pouso. Mantém o Cântico, 10-1. Bianchi Mike, mantém as condições visuais, que nega 10 no meio. Reporte Paris. Mantendo as condições visuais, colocarei Paris no meio. Portugal 022, climb the 6 flight level 0, correction. 210, fly direct depart position. Flight level 210 and fly direct depart position, Portugal 022. Leme 201, aguarde para push. 2-4, 201. Prossiga, guardião 07. Pelos Montina para Salvador, 03 a bordo, mantendo 110, número de Pará. Tente manter as condições visuais, que negamos 0 no meio, reporte no através do Plato Sul, guardião 07. Reportará através do Plato Sul, guardião 07. Mano, tá livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 07 nós. Tá livre o pouso, gol no 601. O Xanay 6201, coordenação da equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, sua retaguarda está autorizada. Seu nome é repartido para táxi. Após a passagem do Airbus, autorizado o feedback do Xanay 6201. Firmo, o vento é 120 graus, 07 nós. Bate o certo. Boa noite, azul 4206, informação ISP, Recife 371. Identificação, autorizado chegada bom, se desce para 4000 pés, que nega 10 no meio. Uno 20, desce 8. Autorizado Recife, nível 370, que é para o ISP 58, da escola da 10, curva na esquerda, está na Puca, azul. O transponder ficou 5551 e o controle está rodando 208, azul 4206. Azul 4206, correto, é pronto para puxar o nome. Está pronto para puxar o nome, 4206. Oi, Salvador, boa tarde, o gol 1612 vai passar o barradão, está com o tempo de pouso baixo travado. Boa noite, o gol no 612, passando o barradão, continue na final. E aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 10 no meia. E o povo comendo água lá, viu, amigo? É, Pituaçu também, deve estar em festa. É. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07. Boa noite, chame Itapuã, informa o banho da Gol passando externo, aguarde a autorização para cruzar a final da 10. A princípio mantém Itapuã, guardião. Sim, se manterá espera, Itapuã, guardião 07. Gol no 601 no solo, aos 35, chame o solo, 219, ao livrar. 219, obrigado, boa noite. Boa. Solo, gol 1601 no livrão, boa tarde. Gol no 601, boa tarde, táxi pela Alfa, vai manter posição antes da Juliette, posição prevista 04.